tinhas as atividades na igreja. Portanto, o teu tempo não era assim. Quando fala não de tempo, aquele tempo livre, não havia tempo, não havia muito tempo. E a pergunta que eu te faço é: e eu depois também posso falar um pouco sobre isso. Sim, como é, é que é gerir, fazer o equilíbrio entre todas estas coisas, família, família, igreja, nós próprios, família, igreja, escola, trabalho? Olha, não é fácil. De facto, não é fácil. É preciso uma certa ginástica e jogo de cintura para conseguires fazer isso tudo. No entanto, eu acho que o que foi essencial nisto tudo foi a minha família perceber que isto era num prazo que tinha um tempo limitado. Porque isto não era vida para continuar. Portanto, e o facto dos meus filhos e a minha mulher me apoiarem nisso, portanto, foi meio caminho andado. Ajudou. Eu houve uma... durante bastante tempo, eu estudei à noite e trabalhava durante o dia. Já mesmo depois de casado, entretanto, nasceu a minha filha, Sofia. E, por acaso, ela nasceu em junho e foi o que me deu a lenda. Exatamente. Época de exames. Época de exames. E eu terminei o curso em outubro desse mesmo ano. Portanto, houve ali uma... Mas mais tarde fui fazer uma pós-graduação. Eram só 2 ou 3 dias por semana que eu tinha de aulas, mas depois tinha os trabalhos que me ocupavam muito tempo. E às vezes tinha a sensação de que aquelas pequenas coisinhas que nós temos quando estamos presentes com a família, com a mulher, com os filhos, etc. Havia sempre pequenas coisas que eu tinha sempre a sensação que me perdia. Isso às vezes achava-me um pouco triste. No entanto, o essencial, e tu disseste bem, é nós termos ao nosso lado pessoas que nos entendam, que percebam e, acima de tudo, que nos motivem. Eu, felizmente, tive isso. Agora, mas eu conheço casos, Pedro, de pessoas que não têm esse equilíbrio por trás e, das duas, uma. Ou, por exemplo, no caso dos estudos, terminam os cursos rapidamente porque estão com aquela gana de terminar, porque têm que fazer ver e têm que mostrar, etc. Ou então arrastam eternamente as coisas porque não há... Ou desistem. Alguém que lhes dê um pontapé. Ou desistem. Desistir. Como é que é possível fazer este tipo de equilíbrio? Epá, olha, eu acho que tem muito a ver com a tua força de vontade e com a tua maneira de ser. E também depende, porque há situações familiares que às vezes surgem, que não comportam essa tua ausência. Portanto, eu acho que tem tudo a ver um bocadinho com a pessoa e com a situação. No entanto, eu acho que nenhuma das situações é fácil, quer o abandono, quer o estar a protelar. Eu encaixo mais no primeiro exemplo que tu deste, que é: vamos lá despachar isto quanto antes, porque isto não é para reticadeiras, não é para demorar aqui mais tempo. Se é para fazer neste tempo, é para fazer neste tempo. Ok. Nós já voltamos a conversar mais um pouco. Vamos ouvir Jesus Culture. Isto hoje não está a sair bem o inglês. Burning, Jesus Culture. Exatamente. Com a música Burning Ones. E já voltamos. Até já. Holy, and we cry, holy, João, foi uma grande escolha. Gosto muito de Jesus Calls. Eu também achei que foi uma grande escolha, por isso é que a tive. Mas olha, mas eu pensava que isto hoje íamos fazer um programinha assim, com uma musiquinha assim, com mais badalada. Vamos, mas isso é para a semana, a tua segunda playlist. Então pronto, então agora vou escolher uma assim mais calminha. Vamos ouvir Collide do Skillet. Já vamos ouvir Skillet. Antes disso. Só para matar saudades. Antes disso. Há uns tempos atrás houve umas pessoas com quem eu falei que ouvem os programas, são umas aves raras, e disseram que às vezes gostavam que nós falássemos um pouco mais de nós. De nós enquanto pessoas, com sonhos, com ambições, com... Se a gente terá o que fazer na vida. Sim, eu também acho que sim, isto não é bem uma revista cor-de-rosa, mas tudo bem. E então eu vou-te perguntar a ti, e eu depois também respondo. Também respondes, eu acho bem. Que é, onde é que tu te vês daqui a 10 anos? Onde é que eu me vejo daqui a 10 anos? Pá, não faço ideia. Não faço ideia. Nada? Não. Rien de rien? Não, não. Eu estou numa fase, neste momento da vida, de mudança de curso, de caminho. Está a acontecer já há algum tempo. Portanto, eu vejo-me, não sei fazer muito bem o quê. De uma coisa tenho certeza, eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E como eu neste momento ainda não tenho uma clara resposta de como é que vão ser estes próximos 10 anos, eu sei o que é que vou fazer nos próximos tempos. Nos próximos tempos quero ser um pai melhor, um melhor marido, mas sobretudo quero ser um bom servo de Deus. E neste momento interessa-me investir tempo e energias e recursos financeiros também nessa área. Neste caso, junto dos motores em Portugal. Ok. E tu, João? E eu? O que é que te vês daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Bom, vejo lá em casa duas pequenas meninas na adolescência. Não, daqui a 10 anos já não são pequenas. Sim. Já passou. Na adolescência, se calhar era uma boa altura para eu mudar para a garagem. Mas neste momento, tendo em conta também algumas situações pessoais, sinceramente... Não me consigo ver daqui a 10 anos. Ah, pensava melhor, que era só eu. Não consigo perceber o que é que estarei a fazer e onde é que estarei daqui a 10 anos. Há uma coisa que eu sei. Daqui a 10 anos, a nível pessoal, não, não família, não pessoas, sim. Daqui a 10 anos eu não quero estar como estou. Pois, eu seguramente também não. Seguramente que daqui a 10 anos... Quero continuar a estar ao lado da minha mulher, continuar a ver as minhas filhas a crescer, mas eu, enquanto as minhas ambições, pessoas, profissionais... Sim, não quero, tem que ser diferente. Sim, sim. Porque senão, mais vale... Estás é maluco. Sim, já não... Pois, exato, mais é maluco. Sim, é isso que eu quero. Eu percebo-te e até assim por baixo. Olha, tens alguma coisa para ouvir ou posso escolher eu agora os Skillet e Collide? Vamos ouvir Collide. Por Collide. Música Collide. Dá para encaixar na pergunta. E a seguir, Pedro, prepara-te porque eu vou-te pedir para comentares uma frase de um senhor Ariovaldo Carlos Júnior. Ah, muito bem. Até já. Tonight, where do we go? Já satisfizeste o teu desejo de ouvir Skillet? Epá, sim. E agora, satisfaz-me a mim, comenta lá esta frase. Se quiserem podem ver, vão à página no Facebook do Ariovaldo Carlos Júnior. E basicamente o que ele lá tem é isto. Então, o ser humano colocou a sua culpa no outro e viu que era bom. E chamou isso de livre-arbítrio. E é? O que é que queres que eu te diga? Comenta. E é? Ele escolheu culpar o outro gajo. Pode-se dizer gajo na rádio? Pode-se dizer gajo? Pode, ouvi. E tu, o que é que tu achas? Achas que isso é livre-arbítrio? Pois... Não deixa de ser. Não deixa de ser. É livre-arbítrio, é covardia. Embora isto... É uma falha de caráter. Sim, isto sirva para muita coisa, não é? Porque é mais fácil apontar o dedo do que assumir. O problema é que normalmente as pessoas esquecem-se quando estás a apontar um dedo a alguém, tens os outros quatro a apontar para ti. É verdade. Mas isso já são outras questões. Antes de continuarmos a conversar, vamos ouvir a crónica de cinema com o Nuno. Oh Nuno, dá-lhe aí. O que é que traz hoje? O que é que tens hoje? Banda desenhada ou outra coisa? What? Hey, what's this? Did you tell me you took him out? The court said yes. Yeah, but what did the doctor say? Can I do an interview for school project on mental illness? A sugestão de cinema para esta semana é Guia para um Final Feliz, de David Russell. Um excelente filme. com brilhantes prestações dos atores envolvidos. Aliás, ator e atriz principais e ator e atriz secundários, respectivamente Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Jackie Weaver, estão todos nomeados para um Oscar de Hollywood. E merecidamente, diga-se, com momentos verdadeiramente hilariantes e desconcertantes. De facto, a disfuncionalidade dos personagens principais alimenta um humor inteligente e muito bem conseguido. Vale a pena visioná-lo num cinema perto de si. Até para a semana. No, you don't want to listen to your father, I don't listen to mine. When life reaches out at a moment like this, it's a sin if you don't reach back. This is what I believe to be true. You have to do everything you can. And if you stay positive, you have a shot at a silver lining. Foi uma boa crónica de cinema esta. Foi, e eu fiquei curioso para ver este filme. Eu também. Pois é, oh Nuno, então e bilhetes, Nuno? Ah, pois é. Nuno, é bilhetes. Vamos lá ver. Tu falas que, e tal, e fui ao cinema e era muito giro e tinha um ator muito bom e é um filme premiado, é um filme que pode vir a ser premiado. E isso então? É muito bonito, e bilhetes? Pois, como é que é? E direito a pipocas. Pois. E eu espero uma resposta a isto e não há mais conversa. Olha, Pedro. Vamos ouvir uma banda que descobri hoje, por acaso. Chama-se 12 Pedras, ou neste caso 12 Stones. E a música chama-se 12 Stones. Vamos ouvir então. Vamos ouvir os 12 Stones com 12 Stones. Tossing in my bed, lost in my fears, remembering what you said. And I try to hide the truth within, the mask of myself shows its face again. Still I lie, time and time again. Will you deny me when we meet again? And I feel like I'm falling, farther every day. But I know that you're there, watching over me. And I feel like I'm drowning, the waves crashing over me. But I know that you're there. João, gostaste dos 12 Stones? Ah, interessante, não... não... É, tem uma sonoridade da voz, boa, não é? Da sonoridade, muito bom. Traz mais bandas dessas para nós conhecermos. Está bem, olha, trago uma que acho que foste tu que trouxeste agora a seguir, por acaso, aqui à rádio primeira vez. É? Que, acho que sim, mas não foi paciência. É, chama-se We As Human, com Strike Back. Fui eu, sim, senhora. Vamos ouvir então We As Human. Vamos, e estamos quase a terminar. Bom, espero que tenham gostado. João, pá, esta banda se continua a surpreender-me pela sonoridade que tem. Bastante, bastante. Olha, lá está. Era uma boa banda para trazer a Portugal para ouvirmos. Não tem ainda mercado. Não tem, não é conhecida cá. Temos que arranjar, temos que arranjar. Pedro, nós estamos quase a terminar, mas eu ainda tenho uma pergunta para te fazer. Tu já disseste onde é que achas ou não achas que vais estar daqui a 10 anos? Sim. Já comentaste uma frase do Ariovaldo Júnior. Já nos explicaste como é que tentaste, ou tentas, fazer o equilíbrio entre trabalho, etc, etc, família. E agora pergunto teu. Na igreja, eu não estou a falar na tua igreja. Sim. Estou a falar da igreja, no geral. Onde é que tu vês a igreja daqui a 10 anos? Eu não vou responder a esta. Epá, olha, eu vou-te responder conforme... Como se fosse um político, pode ser? Então vais mentir. Não, não, não, não, não, não. Eu vou-te responder como é que eu gostaria que a igreja fosse daqui a 10 anos. Ok. Pronto, eu gostaria que fosse uma igreja com mais revelação de Deus, onde superabundasse a graça, e que de facto começasse, ou que houvesse permanentemente, aquelas coisas que o Novo Testamento nos fala que nós iremos ser capazes de fazer. Os sinais, as maravilhas, os milagres, os dons de revelação, isso tudo. Eu gostava muito que a Igreja tivesse isso. Sempre. A começar já hoje, ou melhor, para ontem. Portanto, daqui a 10 anos, eu gostava que isto fosse assim mesmo. Percebes? Que fosse impossível dizer, Gostavas tu, gostava eu, provavelmente gostava uma série de pessoas, mas basicamente, e resumindo aquilo que tu estás a dizer, tu gostavas que hoje, amanhã, daqui a 10 anos, que a Igreja fosse Igreja. O silêncio diz tudo. Não quero dizer que a Igreja não, hoje não seja Igreja. Se calhar não é tão próximo ao coração de Deus como se deveria ser. Ou como nós deveríamos ser. E falando muito claramente, a Igreja somos nós. Sim, sim. E se não o somos, a culpa é nossa. Sem dúvida. Onde eu estou incluído também te culpo. Portanto, estás agarrado. Sim, sim. Por causa disso vais pagar ali os pastéis de nada. Sem dúvida. Bom. Vamos terminar? Vamos. Vamos terminar com? Olha, vamos terminar com uma grande banda também, que nós já aprendemos a gostar. Vamos terminar com Firefly, For Those Who Wait. Firefly, vocês aí desse é já um hit aqui. Fiquem bem. Do GSL. Deus vos abençoe. Até para a semana. Boa semana para todos.